Senhor, pra todo que nele crê. A paz do Senhor, pra mim e para você. Aos que nele confiam, a paz do Senhor. Pra quem tem amor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Pra todos que o buscam, a paz do Senhor, que vem da presença do meu Salvador. É um gozo infinito, é uma bênção, irmão. Convém desfrutar a paz do Senhor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pra todo que nele crê. A paz do Senhor, pra mim e para você. Aos que nele confiam, a paz do Senhor. Pra quem tem amor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Pra quem tem amor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Pra quem tem amor, a paz do Senhor, a paz do Senhor.